Fan 3603 na Alfa. Recife 1685, alterno 2545. Repete, por favor. Recife, frequência 1685, alterno 2545. 2685, alterno 2545. Final da aeronave, 3894. 3894, chame torre 198, decimal 612, boa noite. 186, boa noite. Salvador, boa noite, segundo 776, Goiânia. Salvador, voo no 776. Voo no 776, identifique, chegada na área, desça 050. 050 na área, voo no 776. 3326. Aguardar a passagem do mesmo? Afirmativo. O TAP 3603 mantém a posição, aguarde antes da Juliette. Afirmativo, tá aguardando. Esse caso tá seguindo, tá na Juliette. Afirmativo. Ciente, autorizado pouso 10, 3894. Por 1140, cópia. 940, prossiga. Autorizado 400 Guarulhos, Aperuísque 50, decola 10 direita, da Eldiné, 11935, 5011. Autorizado 400 para Guarulhos, pela Aperuísque. Chambrão. Solo TAM 3897 para o táxi com 121 a bordo, a alternativa Galeão, 3,55 de autonomia. O set está livre, o ponto de espera 18619. Corrigiu no 0, no 4 é o ajuste. Então vamos lá, 10014 é o ajuste, 186 torre. Correto. 3897, direita. Cozinha 03, ingresso, portão número 3. Autorizado via Juliette, portão 3, 3603. Então 3603, vai ingressar via Índia, que o tráfego do 4 vai iniciar o puxo, ok? Via Índia para o 3. Via Índia para o 3. 3603, aguardando para o 9 da TAM. Tu vai vir 6708, pode iniciar agora o puxo e o táxi. Autorizado 6708, reporta o táxi mesmo. Quem é que está no talento, escuta para cópia? Salvador, boa noite, contato Whisky Bravo, vou esperar um, zero, pronto, é falar. Whisky Bravo, Zulu. Vai. Alinha, e Lanterna 1 no ar. Alinha, Lanterna 1 no ar, esse braço. Sol 1, 219, livrando a direita, boa noite. 19, boa noite. Controle Salvador, boa noite, de Papapapai, Papa Serra, gente da Yankee. Eco Papa Serra, boa noite, identifique, chegada Amanda, esse é o 050. Chegada Amanda, sinal 050, Eco Papa Serra. Juliette, 384. Juliette, 384. Whisky Bravo, Zulu, livre de decolagem, ventou no 50 graus, era menor. Já presente, propõe mudança, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, regra e voo modificada 2145, desce em condições US para 1500 pés, reporte rotatório. Zulu. Mikasa Tsukasa. Papá. Portão 5, ingresso da Juliette. Juliette, portão 5, três outros, boa noite. Quem aqui tá em cópia? Bravo Zulu, decola aos 4h30, preparando mil pés, mantendo o corredor Axé e aguarde para o cruzamento, e chame para o cruzamento da cabeceira 35. Whisky Bravo Zulu. 7, Whisky Bravo Zulu, Axé mil pés, 1935, controle. Negativo, aguarde transferência de comunicações. Whisky Bravo Zulu. Aguardando transferência, Bravo Zulu. Tango autorizado BH 220, Whisky 1, decolagem 1-0, corrijo da 1-7, direita Coral, Lael Coral, 119.35 controle, 5-0-0-1 transponder. Vai para Belo Horizonte, amigo 220, Whisky 1, decola da 1-7, com o Rodrigo, sou Lael Coral, capítulo 1936, transponder 5-0-0-4. 5006, já acionado com o centro de estacionamento. 5006 para a Sônia, vai dando só 4 a bordo para o caso. Chama aqui, chama a Tânia agora, 186, Whisky, vem que tem um bom voo. 186, já. Essa é uma execução GPS da 1-0. Quanto possível, voa Serra Victor 369. Ok, na presente servido 366, desce para 2500 pés, 1014 ajuste, reporte estabilizado final. Lá no servido 366, desce 2500, reporte estabilizado. Juliette Tango Zulu, visão com 17. Afirmativo. Nome torre no noite, decimal meia dúzia. Zulu, boa noite. Tá muito transtorno, hein? Não, vou colher rapidinho. Então, muito obrigado. Feliz ano 35, boa noite, feliz bom trabalho. Corre, mãe de boa noite, de Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, até a aproximação, chegou o sinal de 3 milhas, 1-7. Juliette Tango Zulu. Whisky Bravo Zulu, mantenha meu pé com o corredor Axé, reporte farol da barra. Qual seria pro ideal para a localidade de China? Ideal 245, senhor, um pouquinho aqui para a nossa esquerda. 245. Ciente está autorizado direto à localidade de destino. O Whisky Bravo Zulu, aguarde para descender ao 065. paciente ainda restrito no 10, já para onde o destino Whisky Bravo Zulu. Whisky Tango, livre táxi, se for ingresso, livre ingresso 117, a porta ligada, Whisky Tango. Bom, Whisky Tango, mantenha o que eu te espero, aguarde para ingresso. Direto 97, decola 50, controle 1, 19, decimal 35. Mono, 1935, tem 3897. Salvador, tá 3897, passa 1800 pés, perfil Dael. 3897, contato radar, tudo mantém a 300, saída Dael. 300, 3897. Agora, Gilson Zulu, inicia para 360 pela esquerda, chama novamente no sinal. Positivo, tá iniciando 360 pela esquerda, o Guilherme Campos Zulu. Pô, eu quero desculpar, mas acho que a prioridade era quem tá pousando, né? Afirmativo. Primeiro eu tinha instruído o Whisky Tango a ingressar e depois pedi pra manter o ponto de espera, mas eu acho que não viu a segunda vez. Mas depois eu disse pra manter o ponto de espera. Então a teoria não falou da reação, não ouviu não. Tá gravado. Bravo Zulu, autorizado 065. Ok, autorizado 065, esse é Bravo Zulu. Então, livre decolagem, vento no 40 graus, 062. Livre decolagem, posição no céu, para o Whisky Eco Tango. Para os 50, autorizam o desvio pela esquerda para evitar formação? Livre desvios, o Eco Passerra após Duna, desce para 2000 pés com 1014, reporte localizador. Desce para 2000, estado 1014, reportarão localizador, livre desvio, o Eco Passerra. Para o 776, visual. Positivo. Torre 1862, boa noite. 1862. Final aqui de novo. Salvador, boa noite. Gol no 776. Final, baixar travado. Gol no 776, mantém aproximação. Qual é a autorização para frente? Mais quatro. Estamos no livre pouso 17, vento no 40 graus, 062. Juliette, Tango Zulu. Então, decola 5-4, controle 1-19-35. 776, livre pouso na 10, vento 150 graus, 062. Como 776, a gente considere a guarda uma aproximação. Gente, vamos, 776 na escuta. Sobre já 708, livre decolagem, vento 150 graus, 069. Livre decolagem para 6708? Afirmativo, livre decolagem. 08. Já estão no voo, solo ao 55, a estação vai ficar livre. Vai, meu. Tá, pro táxi, pode confirmar para a resta autorizada 380 para o nosso 470? Só um instante. Certo. 049. Pode autorizar, vou no 776. Sim, 1288, até no 3325. 1288, 1-3-3-2-5, tá 3897. O Whisky é que tango, confirme, o senhor está autorizado direto da EL. O Gonalfa 0 confirmando então, nível 380, ok? 380, grátis, 970. Golo 273, cópia. Pronto, cópia, Golo 273. 19, decimal 35. 1935, 6708. Controle, web 6708, boa noite. Boa noite, web 6708, contato radar, tudo mantém a 330, saída PUCA. Saída PUCA, visibilidade voa direto na Caju. Direto PUCA. Direto PUCA, web 6708. Procurva direita após. Gole Gonza, 1935, controle 5097, transponder, gol 1273. Estamos prontos. Reportar a próxima, gol 273. Autorizado, isso quem é que tá? Bravo Zulu, quando possível, se chamar de pouso. Qual é a sua? Está captando o localizador aqui para a Serra. Quem é que é para a Serra, visão com a 17, com a 10? Afirmativo. Corre 1862. Índia, Juliette, confirma. Índia, Prossiga até antes da Índia, aguarde o tráfego da companhia terminal, puxe, ingresse Índia para o portão 2. Índia, portão 2. Vento 140 graus, era menor, ajustou 014. Gente, a porta nada, esperando o futuro localizador, o Edson da Terra. O Índio Brasileiro está pouso. Corrigindo 0110. 0110, grato, uísque Bravo Zulu. Nada, Zulu. Para pushback, alçamento, gol 1273, portão 612. 612, livre, chama o táxi. Livre, chama o táxi 273. Serra, modifica 01, no livro Beto pela direita, chama no final. Camarada, é Copa Terra. Confirme. Afirmativo. Tinha copiado o alternado. Confirme pela dupla e autonomia. 141 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, apenas confirme. Ponto de espera 18.614, tem um bom voo. 8 meia, graça, 9, 4, 9, boa noite. 0884, cruzando 200 para 1, 50 sem trajante. Golo no 884, identifique chegada Maré, desça nível 080 inicialmente. 080 na Maré, golo 884. Copa Serra, livre pouso 17, vento 150 graus, 06. Copa Serra. Conta pro táxi, o gol na 273, 3 horas e 20 minutos de autonomia. Alternando Campinas, COB, 1-3-1. 150 graus, 06. Além decola, o nosso parceiro. 2, até o ponto de espera, chama 286, gol no 273. Paulo Salvador, boa noite, tá 3197, se a gente dá informação em aqui. 3197, confirme nível, Galeão. Afirmativa, Copa Serra, solo 04, livre back track. Salvador, boa noite, Cosa 273, passa uma ponte espera da 1-0, pronto. 1-273, ali mantém 1-0. Ali ele mantém 1-0, Cosa 273. Zero, secola ao 06, controle 1, 1993, boa noite. 193, grata, uma boa, 947. Controle, boa noite, gol 1940. Gol 1940, contato radar, submantém a 380, saída da El, direto da El autorizado. 380, autorizado, PROAD da El, gol 1940. Whisky Bravo Zulu, Salvador. Pode informar seu estimado para FI Brasília? Só uma notícia. Livre decolagem, viu, tudo 50 graus, 042. Livre decolagem, Goma 273. Ok, o Centro questiona também seu estimado através de conquista. O seu estimado para o através de conquista. No 884, desça para o 050 após etapa 2000 pés com 1014. 050 após etapa 2000 pés com 1014, no 884. Ok. 3603, aguarde Guarulhos, confirme nível. 360. Guarde qual? 3325, alterna ainda 264, uma boa noite. Ok, alternativa 13325 e 1264. Ok, repita 1288, 1335, 1264, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 84, informa a intenção de efetuar a R9 da pessoa 0, ok? Ciente no 884, após etapa e voe ser Vitor 366. Após etapa, ser Vitor 366, boa noite, 84. Precisamos 2 e 300. 1, 2, 7, 3.